Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, maravilha, sou eu, Diego Valadares. Estamos chegando mais uma vez com o nosso Mundo Sertanejo. Muita música, muitos alôs para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro. Este programa que é meu, é seu, é nosso, todos os dias no seu rádio. Um abraço a todos vocês, amigos, locutores, programadores, diretores, aos recepcionistas, né? Enfim, todos vocês que compõem as equipes de toda a nossa rede de rádio pelo Brasil inteiro, exibindo nosso programa. São nossas afiliadas à nossa central de produção, Rádio Estúdio Brasil. Um abraço a todos, muito obrigado, viu? A você, amigo internauta, que acessa o nosso site e ouve nosso programa também aí pelo Brasil e pelo mundo. Um abraço, muito obrigado, viu? Marcos e Belucci cantam abrindo o programa. Essa música é simplesmente linda. I love you. Você é formada, sabe tudo e um pouco mais. Eu só toco violão e ainda moro com meus pais. Você fala espanhol, italiano, inglês e francês, enquanto eu ainda não aprendi o português. Mas olha só o que o amor é capaz de fazer. Em várias línguas vou me declarar para você. Te quero, te amo, te espero. Please, por favor, me sinto comigo. Como eu amo tu, I love you. Te quero, te amo, te espero. Please, por favor, me sinto comigo. Como eu amo tu. Sabe tudo e um pouco mais. E eu só toco violão e ainda moro com meus pais. Você fala espanhol, italiano, inglês e francês, enquanto eu ainda não aprendi o português. Mas olha só o que o amor é capaz de fazer. Em várias línguas vou me declarar só pra você. I love you, te quero, te amo, te espero. Please, por favor, me sinto comigo. Como eu amo tu. I love you, te quero, te amo, te espero. Please, por favor, me sinto comigo. Como eu amo tu. Me ame como eu amo tu. Canta com a gente assim, então vai. I love you. Te amo. Please, por favor, me sinto com. I love you. Te amo. Please, por favor, me sinto com. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, os meus amigos da Cultura AM, Rádio Cultura AM, em Açailândia, no Estadão do Maranhão, nosso diretor Romualdo Oliveira, nossa parceira de Açailândia no Maranhão. Nós temos duas emissoras em Açailândia, Marconi FM e Cultura AM, exibindo nosso programa para toda a região. Um abraço, Pedrinho Maranhão, todos vocês de Açailândia, no Estadão do Maranhão, meu amigo Aldemir Prado, aí em Franca, São Paulo, também ligado no nosso programa. Um abraço, muito obrigado, viu? Meu amigo Alessandro Nogueira, todos os amigos da Rádio Sim AM, do Espírito de Guarapari, no Estadão do Espírito Santo, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Meu amigo Aurélio Viola, de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, onde nós temos a 90.9 FM, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado pelo carinho, viu? Daniel Canta. Música.

Maravilha, Mundo Sertanejo está no ar, já estamos de volta, vamos em frente, porque atrás vem muita gente. E olha só, acaba de adentrar aos nossos estúdios a minha querida amiga Princesa, uma das grandes artistas da nossa música sertaneja. Fez muito sucesso com a sua dupla Paloma, Princesa e Paloma, a nossa saudosa Paloma, que hoje está no andar de cima, né? Está cantando lá com tantos e tantos outros amigos nossos que já partiram desta para uma melhor. Portanto, a Princesa continua sua vida, continua cantando bonito e está hoje visitando a gente aqui no Mundo Sertanejo, lançando seu novo CD. Minha querida amiga Princesa, seja muito bem-vinda ao Mundo Sertanejo. Que maravilha estar aqui com vocês agora com um trabalho novo, chegando cantando canções novas também no estilo sertanejo. Ei. Que é o nosso grande, é o nosso fraco, né? É o nosso forte, né? Com certeza. E trazer assim um abraço apertado para todos os ouvintes do Brasil inteiro. E aqui são milhões, viu, Princesa? Milhões, né? Que maravilha. Graças a Deus, que nosso maravilha. Programa, nós temos milhões de ouvintes diários, são mais de 1.500 emissoras afiliadas em toda a nossa rede. Que graças coisa boa. A Deus, é um sucesso total. Princesa, você canta há quantos anos? Você começou cantando com a sua irmã Paloma. É, bem, né? Jovem ainda, muito criança, vocês, né? Vocês eram mocinhas, né? Eram... Bem, nós continuamos, né? Diego, por favor, não, né? Na época, eram adolescentes. Adolescentes, é só isso. Só saíram da adolescência. Só da adolescência, né? Ficamos agora assim e continuamos aí na adolescência, porque sempre é dia de estar nova, né? Com certeza. Nós fizemos vários discos pela Continental, né? E outras empresas também. E fizemos, como você falou, viajamos o Brasil todo, onde sabemos que onde nós estamos agora entrando, nós já estivemos por aí, pela tua cidade. Com certeza absoluta. Com certeza. E continuo cantando porque está na veia, está no sangue e a gente precisa levar alegria pro povo, né? É verdade, Paulo. Ô, Princesa, o nosso objetivo é esse. Vocês fizeram muito sucesso finalzinho da década de 79, 80, 82, né? Até 84, a gente estava assim na mídia ainda, né? Com certeza. Mas houve um desgaste de gravadora e tal e acabamos partindo para um trabalho mais quieto, mais pianinho, né? Maravilha. Mas estamos voltando aí. Aí vocês deram uma parada, né? E há um ano, mais ou menos, a nossa querida Paloma partiu dessa para uma melhor. Partiu, né? Foi. E você continua cantando bonito. Este é o seu primeiro CD solo, Princesa? É o meu primeiro CD solo. Ele tem o título Princesa Vitória, que é o nome que eu estou usando. Olha, não mais bem. Princesa e Paloma, Vitória, né? É Princesa Vitória. Muito bem. E o nome do CD é Guerreiro Absoluto. E essa palavra Vitória, além da sua energia positiva, com certeza a palavra Vitória vai trazer mais vitórias. Mais vitórias. Mais energia positiva. Com certeza. E vai ser muito sucesso esse CD, muito com certeza. Muito obrigada. Está sendo muito bem aceito, graças a Deus. Eu tenho mostrado para as pessoas, têm gostado. O pessoal de Minas Gerais está gostando muito. De Mato Grosso, já sabemos que tem gente já curtindo CD. Maravilha. E assim, é só felicidade, é só vitória realmente. Então, a partir de hoje, o Brasil inteiro conhece o novo CD da Princesa. Essa música, O Quarto Homem. O Quarto Homem, uma composição do Fabiano Lago. Fabiano Lago, Fabiano. Um dos grandes compositores nossos aqui de Brasil. Com certeza. Do Brasil inteiro, né? Com certeza. Então vamos cantar? Vamos, e vamos oferecer com muito carinho a canta, todos. Canta no Mundo Sertanejo, Princesa Vitória, O Quarto Homem. Você quer saber quem me faz tão feliz assim? Eu vou dizer, por onde eu ando, ele cuida de mim. Espera que eu vou dizer. Você quer saber quem me deu paz no coração? Espera que eu vou dizer. No fundo do poço, ele me estendeu a mão. Espera que eu vou dizer. Quando eu passar pelas águas, não vou me afogar. Quando eu passar pelo fogo, não vou me queimar. Ele é o quarto homem da fornalha, água e fogo obedecem a sua palavra. Vida abundante ele me deu quando morreu por mim na cruz. Ressuscitou e vivo está, o nome dele é Jesus. Vida abundante ele me deu quando morreu por mim na cruz. Ressuscitou e vive está, o nome dele é Jesus. Você quer saber quem me faz tão feliz assim? Espera que eu vou dizer. Por onde eu ando, Ele cuida de mim. Espera que eu vou dizer. Você quer saber quem me deu paz no coração? Espera que eu vou dizer. Do fundo do poço, Ele me estendeu a mão. Espera que eu vou dizer. Quando eu passar pelas águas, não vou me afogar. Quando eu passar pelo fogo, não vou me queimar. Ele é o quarto homem da fornalha. Água e fogo obedecem a sua palavra. Vida abundante Ele me deu quando morreu por mim na cruz. Ressuscitou e vivo está. O nome dele é Jesus. Vida abundante Ele me deu quando morreu por mim na cruz. Ressuscitou e vivo está. O nome dele é Jesus. Bem, ouvimos aí, cantou bonito, Princesa Vitória. Que a rocha bacana, hein, Princesa? Pois é, aí é o Fabiano Lago jogando nesse. Esse estilo tá acontecendo muito, o Arrocha, né? Sim. Que é um estilo dançante, alegre, né? Apesar de ser uma música, assim, religiosa e tudo, mas... Mais dançante. Mas é dançante, né? No estilo que tem sanfona, que tem esses... Maravilha. Que tem esses instrumentos todos que você viu aí. Muito que bem. Que é o que está acontecendo hoje no Brasil. E a sua família é uma família de artista, né? Fabiano Lago é da sua família. É. O Boni, da dupla Boni Beluco. Boni Beluco. Que é muito sucesso em Brasília, aqui em toda a região, é da sua família. Meu amigo Dedé. Pois amigo é, Dedé e Marilu. O Mano Velho, Dedé, meu pois amigo. Pois é, tá aí trabalhando também, tá gravando, né? Um CDzinho novo. E você, por falar em família, o Fabiano Lago é meu compositor, é meu filho. Seu filho, O Boni, do Boni Beluco também, né? Seu filho também. Meu filho também. Uma família de artista, né? Márcio e Marcelo também, meu sobrinho. Márcio e Marcelo, meus amigos. vem me amar, meus amigos, isso, Márcio e Marcelo. É isso aí. Aliás, eu gostaria de recebê-los aqui, viu? Pois é. Você está... Vou incumbir você. Vai ficar na sua responsabilidade. Com certeza. Você trazer Boni Beluco, Márcio Marcelo e meu amigo Dedé aqui no Mundo Sertanejo. Diego, eu quero dizer para você o seguinte, que estar com você aqui é um grande prazer. É uma honra pra gente. Inclusive, pessoal, inclusive Brasil, eu estou lançando de primeira mão o meu CD. Pro Brasil inteiro. Pro Brasil inteiro. Através desse programa aqui. Maravilha. Eu tô assim super feliz e é como ele falou, é só vitória. Só vitória mesmo. Mundo Sertanejo está no ar, hoje recebendo Princesa Vitória, que vai cantar mais uma música para vocês do novo CD. Aliás, primeiro CD solo, tá muito bonita a capa, viu, Princesa? Parabéns, viu? Opa. Eu estava olhando aqui a capa do seu novo CD. O fotógrafo caprichou. Pois é, e você continua essa jovem, com toda essa energia, com toda essa simpatia. Olhos. Parabéns, viu, Princesa? Obrigada, querida. Essa música, Voa Paloma Voa, homenagem à saudosa Paloma, né? Eu fiz essa homenagem para ela porque, como nós cantamos tantos anos juntas, e ela é uma das melhores vozes do Brasil. Sim, com certeza. Eu creio que ela está cantando lá com o coral celestial. Amém, amém. Eu quero oferecer a todos os ouvintes também, com muito carinho, uma homenagem à minha irmã. Voa, Paloma, voa. Canta, Princesa Vitória. Para o céu uma paloma foi morar bem juntinho de Deus. Encantou muitos aqui com o seu canto, mas foi só o ensaio do que recebeu. E agora lá no céu mais uma estrela brilha com os anjos pra glória de Deus. E agora lá no céu mais uma estrela canta com os anjos pra glória de Deus. Fica saudade, mas o céu recebe sua doce voz. Cante agora com os anjos louvores ao grande Deus, que o coral celestial receba o dom que papai do céu te deu. Para o céu uma paloma foi morar bem juntinho de Deus. Encantou muitos aqui com o seu canto, mas foi só o ensaio do que recebeu. E agora lá no céu mais uma estrela brilha com os anjos pra glória de Deus. E agora lá no céu mais uma estrela canta com os anjos pra glória de Deus. Voa, paloma, voa, seu voo de liberdade. Entre nós fica saudade, mas o céu recebe sua doce voz. Papai do céu te deu, que o coral celestial receba o dom que o papai do céu nos deu. De longe também se ama quem diz é meu coração. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar hoje, recebendo essa cantora que canta bonito, Princesa Vitória. Minha querida Cidinha Nogueira, em Casa Branca, São Paulo, ouvindo o nosso programa. Meu amigo Maurício de Oliveira, em Três Corações, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. A Rosiele de Jesus, em Goiânia. A minha querida Marcela Faria, também, em Goiânia, ouvindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês, amigos da Paulista FM, aí no Ipiranga, São Paulo, na Grande São Paulo, exibindo o nosso programa. Também os amigos da Rádio Transpaulista FM, em Osasco, no Estadão de São Paulo, exibindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Princesa Vitória, estamos aí. Mas você está lançando umas modas muito boas, viu? Pois é, estamos aí, né? Mundo Sertanejo é isso aí. É o começo de uma grande jornada. Esse espaço, Princesa, há 3 anos eu estou à frente deste programa. Obrigado a Adelson Moura, nosso diretor-presidente da nossa central de produção, grande Rádio pessoa, Sul do Brasil, né? E há 3 anos eu estou aqui, graças a Deus, milhões de amigos, ouvintes pelo Brasil inteiro, que radialistas de toda a nossa rede que rodam as músicas de Diego Valadares, dos artistas que passam por aqui, eu fico muito feliz. E esse espaço vale ouro e eu tenho a alegria de dividi-lo com os meus amigos. Muito obrigado. Tá? Seja bem-vinda, tá, minha querida? Muito obrigado sempre, querida. Daqui a pouco os contatos para shows, e os seus projetos aí pro futuro, uma nova fase da vida, da carreira, carreira solo, com né? Com certeza. Essa música Guerreiro Absoluto é uma composição de quem? É do Daniel Santos. Daniel Santos. É uma dupla também que canta música gospel. Sim. E inclusive é um dos produtores também que me deram também uma oportunidade nesse, na confecção desse CD. Sim. E é um bolerão assim muito bonito, romântico, né? Muito bom. É só encostar a mão assim na testa e fazer aquele balançadinho, dançar, né? Que é muito gostoso. Vamos ouvir Guerreiro então. Absoluto. Essa voz que canta bonito, Princesa Vitória no mundo sertanejo, interpreta Guerreiro Absoluto. Filho, hoje eu vim aqui pra te falar. Vou mudar de uma vez a sua história. Muitos dizem que você é um perdedor, um inútil sem valor, mas eu vou te dar vitória. Filho, você não precisa mais temer. Sou um Deus que tem poder, providência no deserto. Sou o mesmo que operou no passado, pode ficar sossegado, de você, filho, estou perto. Enxugue as lágrimas dos olhos, não precisas mais chorar. Fique em minha retaguarda, vou desembainhar a espada, por você eu vou lutar. Sou guerreiro absoluto, quando luto é pra vencer. Isto já está provado, em meu livro registrado, é somente você crer. Sou um Deus que tem poder, providência no deserto. Sou o mesmo que operou no passado, pode ficar sossegado, de você, filho, estou perto. Enxugue as lágrimas dos olhos, não precisas mais chorar. Fique em minha retaguarda, vou desembainhar a espada, por você eu vou lutar. Sou guerreiro absoluto, quando luto é pra vencer. Isto já está provado, em meu livro registrado, é somente você crer. Enxugue as lágrimas dos olhos, não precisas mais chorar. Fique em minha retaguarda, vou desembainhar a espada, por você eu vou lutar. Sou guerreiro absoluto, quando luto é pra vencer. Isto já está provado, em meu livro registrado, é somente você crer. Isto já está provado, em meu livro registrado, é somente você crer. Você disse, né? Bolero gostoso de dançar. Pois é. Quem não gosta de um bolero, né? Quem eu, por gosta, exemplo, né? Eu canto muito bolero nos shows. Aliás, lancei recentemente o meu novo CD ao vivo. São 43 músicas em MP3. É um bloco de boleros, bloco de guarânia, short. É muito bom. É muito bacana, está sendo muito bem vendido, graças a Deus, né? Coisa boa, muito, né? Bacana. Ô, Princesa Vitória, os nossos contratantes do Brasil inteiro que queiram contratar o seu show, fique à vontade para os seus contatos e para os nossos contratantes, redes sociais, telefones, os seus projetos para o futuro, fique à vontade. São alguns. Fique à vontade. Eu posso ter a oportunidade de você estar me dando essa abertura muito grande no seu programa, que eu fico assim verdadeiramente orgulhosa por tê-lo como amigo, por estar num programa assim de tão grande audiência. Nós somos amigos há muitos anos. Há muitos anos. Você percebeu, lógico, que meu CD está todo voltado à música gospel. Sim, exatamente. E música alegria. Sertanejo gospel, que não é muito tem, bem aceito. E não tem, que muito tempo foi falado que sertanejo, no seu, qualquer ritmo você pode cantar, qualquer melodia, qualquer letra. Exatamente. Então você vê que é uma música mais suave, a música é dançante também, mas mais levada a um público que quer também dar uma levantada no astral, falando das coisas de Deus, exatamente. Né? Exatamente. E é muito bom. Eu quero deixar meu contato, como você falou. Fica à vontade. Irmã Lourdes, 5561-8555-4003. Princesa Vitória é o e-mail. princesavitoriabr@gmail.com. É fácil demais. E o Instagram é instagram.com/princesavitoriabr. E o Facebook? E o Face? Ai, o Face aqui eu não achei. Será que eu tenho que trocar o óculos? Ah, Princesa Vitória. princesavitoriabr.com. Isso mesmo, só isso mesmo. Exatamente, fácil. Estamos aí, contando com o apoio de todo mundo. O telefone, mais uma vez aí, para os nossos contatos. 61-8155-4003. 8155-4003. 8155-4003. Coisa boa é dar o telefone para o show cantando, viu, Princesa? Com certeza, bom demais. Já entra no clima do show. Né? Já entra no clima do show. Minha querida, fiquei muito feliz em te ver. Obrigado por ter vindo assim de forma surpreendente. Né? Fiquei muito feliz com a sua chegada aqui no estúdio. Obrigada, Valadares. Volte mais vezes e leva o meu recado ao Boni Beluco, com certeza. Marcelo, Dedé, para eles virem aqui divulgarem também os seus trabalhos para milhões de ouvintes pelo Brasil inteiro, graças a Deus. O nosso programa é audiência fantástica. Total. Por toda a nossa rede de rádios afiliadas. E eu quero aproveitar esse espaço maravilhoso e dizer que ao povo do Brasil que Princesa de Paloma passou, mas está chegando a nossa continuação, que é Boni Beluco. E eu quero contar com o carinho de vocês quando eles estiverem por aqui também. Maravilha. Que vocês ouçam com carinho. E através dele também nós estamos mandando nosso abraço, nosso carinho especial a todos os ouvintes, tá? E que Deus continue abençoando você, Diego Valadares. Amém, amém. E que todos os seus ouvintes sejam abençoados por Deus e que tenham, assim, dias maravilhosos e canções maravilhosas para ouvirem sempre. Amém. Muito obrigado por tudo e tchau! Tchau. Valeu, foi muito bom estar com vocês. Com certeza, nossos Obrigada. Ouvintes estão adorando essa entrevista, gostando das suas músicas. Volte mais vezes. Que Deus te abençoe sempre. Amém. Muita saúde, muita paz, muito sucesso e conte sempre com a gente aqui, viu? Obrigado, querido, obrigado. Atrair o teu olhar. O teu olhar. Ah, que coisa. Vamos cantar? Vamos. Canta, Princesa Vitória. Isso aí. Te adorar até chamar tua atenção. Eu quero te adorar e atrair o teu olhar. Não quero mais ficar como um em meio à multidão. Vou me santificar para que o Senhor me veja. Eu quero entrar, eu quero entrar nos átrios do Senhor e o adorar. Eu quero estar, eu quero estar no Santo dos Santos e no Santíssimo Lugar. Te adorar. Eu